Possível voo morte, o Xanamia 251? Xanamia 251, solicito seu diretamente ao centro Recife. Chame mesmo agora na frequência 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. 2835, 1268, pois. Salvador, bom dia, aqui é o Chanel, Alfa Vitor, Quebec, no pátio principal, posição 14. O Vitor Quebec solicita autorização de reboque da posição 14 do pátio principal para a posição número 2. Da posição 14 para a posição número 2. Sim, será que foi o início do reboque? A aeronave do já está perto de chamar para o pushback. Em que assim que a minha puxar será autorizada. Positivo, a senhora falou a aerolínea? A senhora falou para aguardar o pushback do aerolíneo, foi isso que a senhora falou? Afirma, a mesma está no 11, está perto de chamar para o pushback. Assim que a mesma puxar e livrar, eu autorizo o reboque. Positivo, obrigado, senhora. Vou aguardar. Salvador, bom dia, o Golfo de Fonasca. Golfo de Fonasca, bom dia, prossiga. Golfo de Fonasca, solicita reboque, posição meia dúzia para a posição 4, bate 1. Fonasca, é o número 2 para reboque, informa a aeronave da Avianca, aguardando o pushback da aeronave da Argentina. Eu não aguardo. Do you have estimates for pushback? 2 minutes. Okay. Tower Argentina, 19011, ready to push back and set up gate 11. Approval pushback and set up, cover ready for taxi. Call you ready for taxi Argentina, 19011. China 1911, ready to taxi. China 1911, taxi approved by MNA from taxi India. Call ready, holding point, altimeter 1015. CYA from India, holding point. Say again, please. Holding point, call ready, altimeter 1015. Okay. Altimeter 1015, holding point, call you ready. China 1911. Sou instalador aqui, é o Watcher, né, Alfa Victor, Quebec. Pode estar aqui para a gente iniciar o reboque e rebaixar o término. Positivo, senhor. Iniciando o reboque da posição 14 para a posição 2. Muito obrigado. Uma feliz dia. Sou Victor, Quebec, reporte passando após através do portão 62. Positivo, senhor. Informarei. Pode passar pelo 62. Obrigado. Argentina 1911, approaching taxiway India. Argentina 1911, clear to line up and take off runway 10, winds 280 degrees, 0 to knots. Line up and take off, runway 10, Argentina 1911. Romeo 1, airborne at 58, call for the departure 119 at decimal 80. 119 at 80, Argentina 19011, thank you. Hello, departure, good morning, Argentina, 1911, on the departure, 1600. 1911, radio contact on departure, clearing maintain level 3071 departure. Argentina, 1911, clear level 380. Cover 1 departure, Argentina Salvador, aqui é o Avianca Alfa Victor Quebec. Já passamos pela posição número 6, ok? Isso. Golf Uniforme Alfa e Quebec, repartindo 24. Golf Uniforme Alfa, Paulo, ficando aí a posição de chegada, posição 8, posição 6 para a posição 8, pode ser. Sente, iniciou o rebote, repartindo a posição 8. Ok, sente, iniciando o rebote. 973, desça via chegada ao Bonnet 1, para o nível de voo 050. TMH 10 no 5. Argentina 1911, passing threat level 190, contact Recife, frequency 128.35, if unable 122.8. 128.35, unable 123.8, Argentina 1911, thank you so long. O 9976, contato radar, dessa via chegada MUF para 4.000 pés, querendo 1-0 na 5. Bom dia, o TAN 3171 com hotel, solicita Copa Guarulhos, cara. TAN 3171, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Tá na, para Copa Guarulhos, ciente da informação hotel, portão 9. Ciente TAN 3171, poderia confirmar o horário da, do plano? 0820, certo? Gente, 0820, seu plano ainda não se encontra ativo no sistema, vou coordenar com a Estrela de Salvador, assim que tiver uma nova posição, entra em contato. Positivo, estou na escuta aqui, obrigado. Estrela de Salvador, aqui o funcionário Alfa Vitor, Quebec, estacionado na ponte número 2, obrigado e um bom dia para você. Gente, bom dia, Alfa Vitor Quebec. Bom dia, Xené, 6225, informação hotel. Praia 225, contato radar, 75 milhas no nordeste de Salvador. Cruzada a chegada a Bonfo, voo e Bonfo da presente, chame no ponto zero de descida. Da presente, voo Bonfo, chama o hotel de descida, Xené, 6225. Voe direto em TAP. Após TAP, completa a chegada, bom médio 1. Salvador, é o Golfo Uniforme Alta, terra de reboque. Gente, bom dia, Golfo Uniforme Alta. Ok, bom dia. Não me sete uno, na escuta. Certo, eu tenho zona 71, na escuta. Todas as possíveis condenações e nem o plano de voo Recife, nem o Salé Salvador tem o seu plano. Por um plano ser repetitivo, peço que entre em contato com a companhia para a liberação do mesmo. Ah, positivo, vamos entrar assim, é repetitivo, voo diário, né? Eu já te informo já, obrigado, senhor. Gente, estamos aqui na escuta. Obrigado. Ideal de descida, Xané, 6225. Xané, 6225, desce e mantenha. 4000 pés, QNH 0, 15. S4 bem ou com 0,95, Xané, 6225. Reduz a velocidade para 220 mais. Sozinho 220, nota. 5973, desça para 2000 pés, QNH 1095. Cruzado final e LSXY 90, reporte localizador. 5973 para 2000 pés, 1095. Cruzado final e LSXY 90, reporte localizador. 973, complete final, ILS Acceleration, a torre 18.95. 18.95, devolve, 5.95. 97.76, desça para 2.000 pés, que negão na 0.95. Confere as instruções em TAP e inicie a indução para 1909, informe o localizador, pistão na 0. 102.015, cancelar as instruções. Livre pouso, pistão na zero. M225 após monte, desça a via para 2.000 pés, NH1 a 0, 5, informe o localizador. Após monte, desça a via para 2.000 pés, com 1 a 0, 5, aponta o localizador, o channel 625. Agora é 6171 Guarulhos, 820, nível 300. Eu só vou confirmar a rota com o centro, espero que você agora está mais ou menos o que é cópia. Ah, positivo então. É isso mesmo, estou voando pronto aqui na sua escuta, só 3171. E para a civilização, voo 1 na transição mótima. Estão voando mótima, 3171. Oi, Salvador, bom dia, agora 9776, 6 milha, 30 certo. Bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. Vai, né? 3, solos ainda não libera a direita. Fax nessa frequência de alfa, quilo pátio 3, posição meia dúzia. Alfa Quilo, pátio 3, posição 612, para o Rio 5973. Muito obrigado. Meia, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Autorizado, pouso no zero, 973. 76, sala 23, libera direita, táxi via Alfa Juliette, ponte 11. Direita Alfa Juliette pro 11, Alfa Juliette. 71, cópia. Cópia, 71. Cruzando Guarulhos, nível 300. Decola da pista 1 a 0, por lá à direita, direção voo 1, transição ótima. Vietas voo 1 a 0, Taubaté, com mudança de nível na posição Lima, Oscar Lima, Alfa Lima em coordenação com o centro. Responde 5175, controle Salvador 119, décima 8. E autorizado Guarulhos 300, decola 1 a 0, direita salvo 1 Motiva. Via o peso 1-0, Taubaté. Com mudança de nível na posição Lima Oscar, Lima Alfa Lima. Senhora 5171, 1198, está no 09, solicito pushback saneamento. Continuando autorizado, chame táxi, cotejamento correto. Autorizado, chama táxi, está autorizando 7 horas. Vou confirmar o telefone, é 5171. 5175. 75, obrigado.